Mas que tá Sechita, neguinho. Se desce. Tem seu jeito sutil, pisada de princesa. Um decote que mata, um doce quando beija. Com seu batom vermelho, bebida rosa, bebê. Eu sigo tipo chiclete grudado em você. Deusa do favela, musa do meu enredo. Se eu tivesse na Grécia, meu amor ia ser grego. Deusa do favela, minha musa inspiradora. Na mitologia grega das rainhas, você é professora. Fiz o conclave, fui eleito o rei de Esparta. Pra ser Kizar, fiz meu castelo em meio aos piratas. Pra ter minha Afrodite, pulei de sapo pra príncipe. Fui arqueiro por ela, tipo a batalha de Vikings. Deusa do favela, musa do meu enredo. Se eu tivesse na Grécia, meu amor ia ser grego. Deusa do favela, minha musa inspiradora. Na mitologia grega das rainhas, você é professora. Deusa do favela, musa do meu enredo. Se eu tivesse na Grécia, meu amor ia ser grego. Deusa do favela, minha musa inspiradora. Na mitologia grega das rainhas, você é professora. Eu de bobo da corte, pra ser cartola de mágico. De prebeu a rei, em terra de sábio. Vesti minha armadura em solo gradeador. Segui intacta, guerrido pela deusa do amor. Um prato afrodisíaco degustando aquele vinho. Jantando a luz de vela com a beija-flor no ninho. No quarto, pétalas de rosas decorada com ursinho. Isso torna Afrodite pedaço de mau caminho.